andressedesmoral.com.br. Fora pra ninguém entrar, era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema. Depois daquela noite que aconteceu, não sei você, mas foi o que enganei. Eu disse ei, na sua sentada, linda cedo a aula, quando sempre tá mais gostoso demais. Vai, vai, rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai, daquele jeitinho que enlouquece o pai. Vai, vai, rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai, aquele jeitinho que enlouquece o pai. Celãozinho do Piseiro! Meu coração tá lá travado, de cadeada chave, joguei fora pra ninguém entrar. Era pra ser só um esquema, mas arrumei um problema. Depois daquela noite que aconteceu, não sei você, mas foi o que enganei. Eu disse ei, na sua sentada, linda cedo a aula, quando sempre tá mais gostoso demais. Vai, vai, rebolando, vai, vai, vem quicando, vai, vai, daquele jeitinho que enlouquece o pai. Vai, vai, rebolando, vai, vai, vem quicando.